do amor e é o sabor de uma grande existência. Vejo o tempo passando por mim, os dias correndo me dizendo assim: o passado não traz a esperança, pois é a lembrança daquilo que fiz. Mas eu quero inserir no futuro, desejo o passado de me ver feliz. Ainda à procura do amor, ainda vivo à procura de alguém que se disponha assim como eu, recomeçar tudo e tentar querer bem. A vida passa, pois é passageira, muito traiçoeira para quem não ama. Ninguém pode viver isolado, se sente magoado sem a companheira. Adianta ver tanto sorriso, manifestação de felicidade, se eu ainda não tive alegria de poder um dia desfrutar saudade. Nunca tive ninguém para mim, pelo menos pra dar ilusão. Eu quisera dar chance ao amor, por gostar de calor junto ao meu coração. Eu quisera dar chance ao amor, por gostar de calor junto ao meu coração. Eu quisera dar chance ao amor, por gostar de calor.